Boa tarde, Cris. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Olha, nós conversávamos aqui agora rapidinho e eu perguntando que esse 2013 foi um ano de... Aliás, já começou em 2012, né, por conta, né, de todo o seu engajamento durante a campanha do prefeito Reni Pereira e deu sequência aí em 2013. Muitos desafios, né? É, muitos desafios, mas são os desafios que motivam a gente na vida, né? Então, realmente começou em 2012 já com uma campanha muito acirrada, né? E nós, assim, tentando sempre manter, assim, um bom nível e falar direto com a população, e eu acho que a população entendeu o recado. E realmente aí eu sempre estive aí bem envolvida durante todo o período de campanha, e tem que ser assim. Eu acho que a esposa, ela não adianta se tiver um puxando para um lado, outro para o outro, né? A coisa, alguma coisa vai ter uma ruptura. Então, a gente sempre tentou trabalhar junto e auxiliar, e mesmo, principalmente, Cris, porque eu sempre acreditei e acredito, né? Eu conheço a pessoa que o Reni é e sabia da intenção dele. Nós nunca tivemos, assim, objetivos, anseio de entrar na vida pública, na política, entramos junto, então eu desde o início sabia que era um desafio para ele, mas também seria para mim. Mas na questão do legislativo, ele como deputado, esses três mandatos dele, realmente a minha atividade era mais de bastidor, mais de um apoio, né? E aí, agora no executivo, como prefeito, eu fiz esse pedido para ele. Eu falei que eu realmente não ia suportar o primeiro ano, que eu tinha certeza, sem ter muita experiência no executivo, aliás, nenhuma, né? E eu tive realmente, assim, o entendimento que o primeiro ano seria muito difícil, né? Então, não imaginávamos que seria tanto. No período da transição, nós já tínhamos sentido, né, tido um gostinho amargo de como seria, mas não imaginávamos que seria tanto como foi. Então, ele realmente ficou assim... teve surpresas, grandes surpresas, assim, desagradáveis, que nós não esperávamos, mas a minha visão estava correta, que seria um ano difícil, e eu pedi para ele, eu falei, Reni, eu não vou conseguir ficar mais uma vez, assim, em bastidor, sem poder colocar a mão na massa para te ajudar e vendo as coisas que realmente vão ser difíceis esse ano. Então, fiz esse pedido para ele, eu não sei se ele tinha compromisso nessa pasta com alguém, mas a solicitação foi minha, eu coloquei ele na parede, falei, eu quero te ajudar. É para mim esse cargo, né? Eu quero te ajudar e eu acho que o melhor local, eu acho que é onde eu posso contribuir mais, é na assistência social, porque de uma forma ou de outra, mesmo que no executivo, no legislativo, a gente já tem feito um trabalho nessa parte, nesse bastidor, mas nessa parte da assistência social. E foi muito importante para mim, eu acho que a questão de eu ter uma noção. Eu sou advogada, eu tenho já um caminho, né, nessa área jurídica já de longa data. Eu me formei em 2000 e atuei bastante, né, no direito, então eu tenho uma boa noção do direito e isso contribuiu bastante ali, mesmo porque no primeiro ano é um ano de readequação, de ajustes, então o direito foi muito útil para mim. E a gente pode ter um ano aí de colocar as coisas em dia, né, dentro da minha proporção ali na minha pasta. Imagina quanto mais o prefeito, né? Mas dentro da minha pasta ali, já várias coisas, a gente já conseguiu ter alguns avanços aí, colocando as coisas em ordem. É, Cláudia, porque a gente vê assim, porque mais do que um cargo, vamos dizer assim, de figurativo de primeira-dama, de estar ao lado, né, do prefeito nas solenidades, recebendo autoridades, o que a gente sempre sentiu na cidade aqui é de alguém atuante e principalmente nessa pasta tão delicada, né, que é a assistência social, né? E você fazer um trabalho que produza um resultado bom sem parecer assistencialismo, sem realmente mostrando aquela preocupação mesmo que a pasta exige. É isso mesmo. Então, assim, na assistência social, ela é um serviço que não para nunca, né? Como outros, mas não é igual o Obras, que você vai lá, resolve o problema da rua, vai dar um problema lá adiante. Não. São pessoas, são famílias, são vidas que muitas vezes elas têm realmente uma dependência. E situações diárias, né? Diárias. Então, assim, e elas têm dependência. Muitas delas têm, e o poder público não pode se virar as costas. Então, a gente tem trabalhado no sentido de realmente dar condição para a pessoa ter a própria autonomia dela. Esse é o trabalho que a assistência social tem que fazer, mas ela não pode se virar das costas para aquela pessoa que realmente está precisando e precisa, às vezes, de um alimento, precisa de produtos de higiene, precisa, e ela é o imediato, ela não tem como, olha, a senhora vai entrar num curso, vai fazer, e daí daqui um mês, se a senhora conseguir um emprego, a senhora vai comprar. Não, ela tem a necessidade e é hoje, você tem que atender. Então, assim, nós fizemos várias destinações, né, de produtos, inclusive, de que a gente fala de kits básicos de alimento, né, a gente tem feito, isso é uma função também da Secretaria da Assistência Social, mas a gente não divulga isso. Nós só divulgamos, né, entregas de cestas básicas quando é doação de terceiros. Então, ou a gente recebe, nós recebemos já doação da Sanepar, que foi um valor que foi destinado de cada funcionário da Sanepar. Cada um tirou um pouquinho do seu salário para fazer essa doação e no montante foram arrecadados aí 5 toneladas de alimentos. Então, isso sim, a gente tem que fazer, porque faz parte da prestação de conta. Nós tivemos no início do ano das enchentes da Itaipu, inclusive no termo que o prefeito assinou, que daquela repasse daquele valor, estava lá numa das cláusulas a divulgação ampla na imprensa, televisiva, jornal, papapá. Então, assim, às vezes a pessoa olha, ah, tá lá, tá entregando a cesta básica e tá tirando foto. Realmente, em caso, isso é um caso que nós somos obrigados a demonstrar porque são de terceiros. Agora, aqueles que são no dia a dia, que são da própria secretaria, isso aí tem um controle através dos profissionais que são servidores públicos, eles fazem as visitas dos assistentes sociais, eles identificam se realmente é a situação ou não, eles fazem um relatório, né, de atendimento e eles são eles mesmos que repassam, não é a secretária que vai lá entregar. Então, claro, é feito um trabalho, né, com muita cautela e mesmo porque eu tenho esse muito cuidado, mesmo porque sou esposa do prefeito, de repente pode querer induzir alguma situação. Então, todas as nossas entregas, inclusive essas que foram de terceiro, elas são entregas através de um trabalho das assistentes sociais, das psicólogas, dos servidores que são de carreira, eles que definem para quem vai, porque eles têm o conhecimento de todo o histórico dessas pessoas. Mas nós temos trabalhado bastante para um outro lado aí, sim, paralelamente a isso, fazer com que a pessoa tenha a sua própria autonomia. E isso é um trabalho. Se fosse só para fazer essa primeira parte aí, era fácil, Cris, mas é esse trabalho de dar essa autonomia para a família, de conseguir colocar ela num rumo que ela possa ter a sua própria independência, esse é um pouquinho mais trabalhoso, mas esse aí é o mais gostoso de ver, de se trabalhar e de mais satisfatório o resultado. Verdade, é porque você lida direto com vidas ali, né? Então, agora você, estou com um assunto ali já dos desafios, das dificuldades, e logo de que começou o ano, o segundo dia já de trabalho do prefeito Reni Pereira, eu acompanhei de perto, assim, né, por reportagens na televisão, vocês ali acompanhando as famílias que já foram assoladas pelas torrenciais chuvas que aconteceram aqui em Foz do Iguaçu logo no comecinho dos primeiros dias do ano, e vocês ali com o pé no barro acompanhando. Cláudio, como é que está a situação dessas famílias? Foi muito difícil vocês atenderem todos, porque foi muitas surpresas desagradáveis. Agora, já no primeiro dia de trabalho ali, vocês realmente não contavam com isso, né? Parece que foi assim, foi Deus falando, ó, é isso mesmo que vocês querem, vão ter pela frente. Preparo esse aqui, né? Então, assim, acho que foi, e para nós também foi muito importante, porque foi um acontecimento que já colocou, já logo aí no segundo dia, eu e o Reni já no meio da população, no meio de um problema que nós tivemos que resolucionar juntos. Então, para nós foi muito significativo, porque nós batalhamos juntos, né? E aí já no primeiro acontecimento estava lá a Secretaria da Assistência, que era a minha pasta, e o prefeito junto. Então, para nós foi muito importante aquilo, foi muito significativo e demonstrou que a gente tem que estar sempre unido, né? Aquelas famílias, elas foram atendidas naquele momento, inclusive esse um dos repasses grandes que nós recebemos foi em favor dessas famílias da enchente. Então, nós tivemos uma mobilização muito grande de pessoas da população mesmo, da nossa população de Foz, pessoas que se condoeram com a situação, fizeram suas doações, auxiliaram. E, em contrapartida, em paralelo, aí o Foz Habita trabalhando e com, vamos dizer assim, com a pressão aí do prefeito, que ele, inclusive, colocou uma data, isso aí tem que estar até dia tal, nós temos que estar, começou a colocar metas e tem funcionado. Então, aquelas famílias, elas já estão aí pouco já próximos aí de fazer a entrada nas suas novas residências. Foi muito importante para elas participarem do projeto. Tem uma foto que eu fiquei muito comovida a hora que eu vi, porque o prefeito estava com o projeto abriu aquela folha enorme assim do projeto, que tem, né, tudo riscado daquela região, daquelas casas, e em volta dele não estavam os engenheiros, arquitetos, estava a população, sabe, dali do Jardim Primavera, todo mundo olhando e apontando, querendo, sabe, entender, e o Reni mostrando para eles, explicando para eles como que ia ser. Então, eu acho que isso é respeito com a população, é você se colocar no lugar do outro, que nada mais justo que eles participem. Será que algum dia algum prefeito chamou a pessoa que vai morar na casa para dar uma olhada no projeto antes, para ver se quer falar alguma coisa, fazer algum comentário, falar alguma coisa, né? Então, eu acho que, assim, é uma questão de respeito, mas isso transparece a figura que o Reni é. Ele é uma pessoa muito simples mesmo, e ele não poderia ser diferente. Bom, a gente agora chega no final do ano, já estamos aí praticamente nos últimos dias, e a gente tem que fazer um balanço, né, Cláudio? Agora é época da gente fazer balanço, de analisar as ações, todas que foram realizadas. O que você destaca para a gente, Cláudia, das ações aí da assistência social, das suas ações como primeira-dama, das suas funções também, que você teve que atender os dois lados também, né, tanto de primeira-dama, e a gente já citou, já conversou várias vezes aqui, sem deixar de lado a família, né, os filhos, sim, né, aquela coisa toda. Que balanço que você faz, Cláudia? Até você tinha comentado, né, agora anteriormente, a questão de primeira-dama. Assim, eu falo que não estou tendo nem muito tempo de ficar nessa figura, porque a secretaria, ela exige bastante, né, mas eu, pelo meu perfil, pelo meu jeito de ser, a pessoa que eu sou, eu não acho que seria pouco para mim, sabe? Eu não conseguiria ficar só nesse papel figurativo, assim, de primeira-dama. Lógico que é um muito importante. E eu faço, assim, eu faço de tudo para que eu não venha decepcionar as pessoas, né? Que, de repente, esperam uma figura de primeira-dama. E isso do meu jeito, eu tenho levado. Mas, assim, eu precisava estar trabalhando. Esse é o meu perfil, de pôr a mão na massa. Então, assim, nós começamos já desde o primeiro dia do ano, segundo dia do ano já trabalhando, e eu estou muito realizada com isso, porque é a primeira vez que eu tenho a oportunidade em 10 anos de vida pública do Reni, que eu tenho acompanhado, né, que a gente iniciou junto, das pessoas me conhecerem pelo que eu sou, né, pelo meu trabalho. Então isso é muito importante para mim. Eu fico muito feliz quando eu encontro alguém que fala, olha, continua trabalhando, nós estamos felizes com o teu desempenho. Então esse é o motivo para que a gente continue mais. E esse ano a gente já teve grandes avanços dentro da secretaria. O primeiro deles, Cris, eu sempre falo, porque foi um marco muito positivo para a assistência social no município, é colocar a assistência social no lugar dela. Então, a primeira coisa que nós fizemos ali, quando eu entrei, ainda nem sabia muito onde que eu estava, nem conhecia muito as coisas, mas a primeira coisa que eu falei, nós temos que ir para o imóvel mais localizado que aquele que as pessoas estão acostumadas a buscar o auxílio social. Então, qual que seria? É o imóvel onde estava o Provopar. Aquele imóvel, ele já estava vencendo o prazo, na verdade, já tinha vencido, ele venceu dia 31 de dezembro de 2012, então, quando nós iniciamos o mandato, dia 1º de janeiro de 2013, eles já deveriam se retirar dali. Então, eu, mais uma vez, eu falei pro Reni, falei, Reni, nós precisamos colocar a Secretaria da Assistência Social ali, não pode ser outra secretaria. Tem que ser várias secretarias que se interessaram e até gostariam de estar naquele espaço, porque é um imóvel em frente à Igreja Matriz, bem localizado, né? Imóvel muito bonito. Falei, não, mas tem que ser assistência social. Porque as pessoas precisam entender que no município, quem faz assistência social é a administração, é a prefeitura, através da secretaria. Porque vai entrar prefeito, vai sair prefeito, mas ela vai continuar tendo atendimento dos servidores ali, né? Então, nós não podemos deixar isso a encargo de uma entidade. Então, até houve, assim, um levantamento, a Cláudia vai estar acabando com o Provopar. Não. Nós estamos colocando cada um no seu lugar, né? O Provopar, nós estamos auxiliando na medida que nós podemos, né? Ali a gente tem acompanhado, mas tem uma diretoria que foi eleita e a gente tem dado uma assistência, assim como procuro dar para todas as entidades. Então, o Provopar, ele foi importante também, essa saída do Provopar dali, daquela sede, porque ele entendeu que a aguinha bateu e ela tem que se virar, ela, claro, tem que viver também. Porque não é só do município. Exatamente. Até então, o que a gente sempre entendeu, o que a gente sempre viu, que a responsabilidade total do Provopar, que é um programa de voluntariado paranaense, ficava a cargo do município. As pessoas não, então vamos o município tomava conta. Exatamente. E realmente tem que, como você falou, tem que deixar, vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Isso, né? Então foi muito importante, nós colocamos ali, então nós passamos meses ali que os servidores ali, agora que as pessoas entravam ali pela porta da Secretaria da Assistência Social, falava, aqui é o Provopar, eu precisava falar com fulano, citando, porque já estava quantos anos, né? Mais, acho que mais de 8 anos, não sei, muito tempo ali. Então, devagarinho, com carinho, viu, os nossos servidores, eles foram com carinho, foram demonstrando e falando, e sim, aqueles casos que eram para ser encaminhados, não só para o Provopar, mas para como outras entidades, eram encaminhados, né? Mas isso foi importante, porque a diretoria do Provopar começou a buscar aí outros mecanismos, outras formas, né? né, e de se desenvolver. E aí, assim, surgiu a parceria com o Senac, que conseguimos aí aumentar a quantidade e a qualidade dos cursos. Nós começamos a fixar mais, foi feita uma reunião, a diretoria falou, olha, nós, essa gestão vai se preocupar com a qualidade dos cursos e não quantidade. Não falaríamos mais, formamos tantas pessoas, não. Agora nós queremos falar, inserimos tantas pessoas no mercado de trabalho. Então, nós estamos aumentando a quantidade de horas-aulas. Por exemplo, um curso, o Provopar aumentou o curso de cabeleireiro, que era manicure, cabeleireiro, 120 horas-aulas, né, que é um pinguinho, né, 120 horas-aulas, já se formava, pegava o diploma, já estava formado. Agora, com essa parceria Senac, com todo o know-how deles, o curso é de, no mínimo, 400 horas-aulas. Então, ele é bem mais extenso, o material é bem mais complexo e a pessoa sai bem mais preparada. Então, ela tem que formar profissionais capacitados, lógico. Para que ele possa, então, competir no mercado de trabalho e conquistar a vaga dele. É, porque mais você fala, mais do que dar o diploma, é você inserir a pessoa no mercado, né? Exatamente. E, como você falou, não adianta formar ali mil e tantos, né, profissionais. São, mas e agora? A partir, tá, ele sai da porta ali da formatura com canudo na mão, e agora? Eu vou fazer o quê? Né? Então, assim, isso é para deixar boa imagem do Provopar, né? O Provopar tem que ter a imagem que está incluindo bons profissionais no mercado. Né? Se ele começa a colocar profissionais que chegam lá no momento, na hora do trabalho, não são bem, acaba maculando a imagem do Provopar, e não, a gente não quer isso. Então, o Provopar começou a fazer esse trabalho mais voltado a... Mas mesmo assim, não caiu, viu, os números de formandos. Esse ano, eles tiveram mais de 1.000 alunos formados em diversas áreas, porque aumentaram também os cursos, tiveram cursos que não existiam, mas, foram incluídos, cursos noturnos, então eles melhoraram bastante. Então, uma das primeiras coisas foi essa mudança para a nova sede, por todos esses motivos que eu já elenquei, né? Mas desde então, a gente tem acontecido várias coisas que nos motivaram aí a fazer ações novas. Por exemplo, nós tivemos a inauguração do Centro da Juventude no Jardim Naipi, né? Já logo na mudança de gestão, nós tivemos esse espaço está sendo muito bem aproveitado, a população está tendo acesso e as crianças, os jovens, né? Tem várias atividades ali. Nós tivemos a inauguração do CRAM, que é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, né? Inclusive, há poucos dias entregamos aí 2 veículos novos, conseguimos adquirir né, através de um processo que já vinha correndo, então agora eles também têm esses veículos. Nós queremos ampliar esse trabalho do CRAM, porque a atividade ali, o espaço físico é muito interessante, dá para se desenvolver um excelente trabalho, inclusive na profissionalização de mulheres que são vítimas de violência, porque muitas mulheres, elas continuam naquela situação, aquele ciclo vicioso de violência, porque ela não tem a autonomia dela, ela não tem um trabalho, ela não pode se sustentar. Então, ela fica dependendo daquele que está machucando ela, que está violentando, que está xingando. Então, a gente tem feito um trabalho muito interessante, a equipe, para conscientizar essas mulheres que elas podem ter a independência delas. Então, nós tivemos também a mudança do CREAS, que era o CREAS que estava no fórum. É um que trabalha ali com jovens em liberdade assistida. Então, ele era dentro do fórum, ele funcionava só no período do fórum. Então, era pouco horário. E já havia uma solicitação antiga. Quando entrei, o judiciário já me solicitou que eles saíssem de lá, porque eles precisavam do espaço, porque era um equipamento da prefeitura lá dentro. E a gente já agilizou para esse ano mesmo conseguir instalar. Eles estão agora ali no local que era o Conselho Tutelar, ali bem, bem centralizado, e pode trabalhar o dia inteiro. Nós tivemos também a mudança do CREAS da Vila Holanda, que era um CREAS que estava... Ele era perto daquela associação da perto da Varg, aquela região, é um local difícil acesso. Então, é um local que é para as pessoas buscarem, se tiver seus direitos lesados, né, questão de criança que tenha sofrido alguma violência, alguma coisa que possa buscar serviço, é um serviço que estava escondido. É, até a pessoa já pensa em procurar um serviço, você diz, puxa, mas eu não sei nem como que chega como lá, é que chega? Não tem acesso a ônibus, realmente ali é uma região mais afastada, para quem depende, né, do transporte público, ali é muito complicado de chegar. Exatamente, então era esse CREAS ali para toda a população, né, então era difícil acesso. Então nós, quando visitamos lá, falamos, não, a casa é muito boa, o local é muito bom, mas o local, a casa é boa, mas o local não é bom, nós vamos ter que mudar isso aí. Então nós conseguimos aí fazer mudança para a área bem central, está bem próximo ali do centro. Então, mesmo porque é eles que fazem o busca ativa, tem criança na rua, entendeu? Pedindo dinheiro na rua, eles que vão buscar. Então, eles têm que estar realmente próximo aí da área onde isso mais acontece. Nós tivemos a criação do patronato, né? O patronato é o primeiro patronato municipal do Brasil, já está 30 anos no Código Penal previsto que o município pode ter essa criação desse patronato, que é para o município administrar e fazer o controle das penas, né, penas alternativas de pequeno delito, e nunca um prefeito tinha, né, encabeçado isso aí, falando, não, nós vamos fazer e vamos fazer isso funcionar. E em Foz do Iguaçu, a vantagem é que eu, não só eu, mas o prefeito também é advogado, entende bastante dessa área, e viu que isso aí seria uma boa coisa, né, para o nosso município, que às vezes a gente só vê exportando péssimas notícias. Né? É verdade. A ponte, ela acaba produzindo muita notícia ruim nessa questão dos ilícitos, e agora nós estamos revertendo isso aí. Nós já temos mais de 100 pessoas empregadas com carteira de trabalho através do patronato. Então, são egressos que saem do sistema prisional e realmente a gente consegue, primeiro, o trabalho é o seguinte, Cris, nós primeiro achamos a vaga de trabalho, porque eles não têm mais tempo de ficar procurando. E nessa procura, muitos deles vão reincidir. Então, você tem que já dar, tá tudo alinhado, já ter a vaga do emprego, aí você prepara ele, faz os cursos e ele já fica empregado. E tem funcionado, e tem muitos, viu, que já estão subindo de cargo aí. Nós temos aí a parceria com a Mendes Júnior na obra da Unila, que tem empregado bastante pessoas lá, e está muito contente, já falou que no ano que vem vão abrir novas vagas. E nós tivemos também vários empresários da linha automotiva, que também cada um, isso particulares, olha, Cris, que legal, eles, cada um se cotizou aí e falou, olha, eu posso contratar 5, eu posso contratar 3, e forchou uma turma. E nós abrimos aí, o prefeito abriu a parte do DRM, que é onde fica a frota da prefeitura, que é uma frota bem antiga e precisa mesmo de reparos. Então, foi feito as aulas teóricas lá, as aulas práticas, e já foram encaminhados para o mercado de trabalho, já estão todos trabalhando. Quer dizer, num pacote só se consegue resolver, ou pelo menos amenizar o problema de segurança pública, não é? Que você oferece emprego para essas pessoas, uhum, né? Que você, os egressos, né, do sistema prisional, e emprego também. Então, num pacote só atende vários exatamente setores. É importante isso. E vale lembrar para quem está ouvindo que são pessoas que são totalmente acompanhadas. A gente vê o perfil, tem psicólogos que acompanham, né? A gente não é responsável, né, de colocar uma pessoa que tem um alto índice de periculosidade, porque nesses casos nem vão para o patronato. Então, são pessoas que realmente querem uma mudança de vida. Então, eles são muito mais motivados até que pessoas que estão aí simplesmente sem emprego. Então, é muito importante porque muda a vida deles. E esse, eu quero também ressaltar que o patronato, essas turmas, nós a primeira turma nós fizemos só de egressos, mas a gente achou que não foi interessante, porque você rotulava, você colocava, olha, tudo pessoa que veio da cadeia, entendeu? Então, o que nós começamos a fazer? Nós começamos a fazer turmas mistas, de pessoas egressos, familiares de egressos e pessoas em vulnerabilidade social, que são aquelas que entraram diretamente pela porta da Secretaria da Assistência, encaminhado pelos assistentes sociais, por aquelas, entendeu? Diretamente pela assistência. Apesar do patronato estar dentro da Secretaria da Assistência Social, e tem a porta de entrada pelo patronato, mas também nós encaminhamos pessoas aí que vieram direto aí, identificadas pela assistência social. Então, fica uma turma mista, você chega lá, você não sabe quem que é quem. E isso é interessante, porque isso já trabalha a reinserção deles na sociedade. É, isso é muito importante também. Bom, a gente já viu aí, Cláudio, que foi um ano de muito trabalho ainda, né? O primeiro ano de mandato, muito trabalho. Eu sei que tem muitos destaques também, né? Vocês fecharam com chave de ouro a campanha Outubro Rosa, né? Uhum. Conseguir uma móvel, né? Que era também um dos objetivos do Outubro Rosa. Acho que dá para fazer um balanço positivo também, né? Do Outubro Rosa. Nossa, esse foi um diferencial desse ano, né? Eu peguei os históricos de todos os anos de Outubro Rosa, né? Porque que a gente entra tem que se entender de tudo, né? E aí eu comecei a visualizar de um ano para outro, mas de um ano para outro, passava outro ano, mas a gente não via nada em concreto que ficava dessas ações. As mulheres faziam uma caminhada na Avenida Brasil, com balões, com isso, com aquilo, algumas palestras, mas concreto não se restava nada para aquelas mulheres realmente que vão precisar, né, desse atendimento. E era feito um mutirão no mês de outubro, a saúde atendia com maior agilidade, com maior... Mas de concreto, o que nós conseguimos, né? Então, esse ano... veio uma ideia a partir de uma reunião que foi em Brasília, foram chamadas todas as primeiras damas do Brasil para participar dessa reunião lá, as novas primeiras damas, as antigas, estavam lá, um grande número delas, né? E eu fui mais como ouvinte, porque eu estava iniciando, né, estreando, então não tinha muito o que falar, né? Na verdade não tinha nada para falar, tinha que aprender. E eu ouvi duas delas falando a respeito dessa unidade móvel de mamografia, né? Até no estado era mama móvel, outra mamóvel. E eu vim com aquilo lá, falei, olha, isso aí é possível de fazer, vou levar essa ideia. E levei numa reunião que o Provopar realizou, porque o Provopar sempre teve voltado, mas historicamente é a primeira dama que está à frente, então falei, olha, esse ano eu quero me envolver e quero trazer essa ideia, essa proposta. E todas aceitaram, porque eu não falei o valor do pacote, né? Então eu aprendi que assim, esses dias o Reni falou, olha, quer acabar com uma boa ideia, começa falando em dinheiro. Então eu escondi o valor até quando eu podia. Porque o valor do projeto era um valor bem grande, R$1 milhão, porque teria que comprar o caminhão, comprar o aparelho de mamografia, adaptar. Mas aí a gente começou a buscar parcerias, né? Então abraçamos a ideia do Mamóvel, eles fizeram o Jantar Rosa com essa motivação do Mamóvel, ele estourou, assim, foi maravilhoso, foi o jantar que mais vendeu ingressos e as pessoas mais colaboraram, né? Dobrou o histórico de quantidade de pessoas que participavam desse jantar e as pessoas entenderam que era por essa causa. Então nós começamos a buscar as parcerias e aí nós estendemos esse trabalho aí pela Nona Regional, porque eu fui falar com o diretor da Nona Regional para ver se eu conseguia alguma coisa, que é o senhor Ademir. Eu falei, olha, tem como ajudar, a gente precisava do apoio nesse projeto. Ele achou super interessante, falou, acho que um projeto desse não pode ficar restrito só à Foz. Vamos engrossar a voz do teu pedido aí, vamos levar isso para os municípios que compõem a Nona Regional. E assim eu saí fazendo aí visitas em todos os municípios que compõem a Nona Regional, desde Ramilândia, vim-vindo, sabe? E fui falando do projeto, explicando e angariando aí mais primeiras damas e prefeitos para que a gente pudesse fazer uma movimentação em conjunto. E realmente foi feito. Nós fizemos, eles ajudaram na venda das camisetas do Provopar, ajudaram na divulgação. Então, foi muito, muito importante, significativo. E aí, esse final do ano agora, o prefeito Reni Pereira fez um pedido para a Receita, para a Receita Federal, e agora no final do ano, um pouco, não faz muitos dias, aí nós tivemos uma resposta afirmativa da Receita, inclusive estamos com esse caminhão já estacionado no Parque da RM, uma carreta enorme, né? A gente até demonstrou no dia do fechamento do encerramento da campanha, em novembro, e o caminhão já está à disposição para que a gente possa fazer sim, agora sim, as adaptações. Então, acredito que nesse primeiro semestre de 2014, nós vamos fazer todas essas adaptações, porque não é feito aqui, é feito fora, mas a gente vai dar encaminhamento. Nós temos o recurso que é advindo das vendas camisetas, o jantar, que é justamente para essa adaptação, porque se fosse para comprar o caminhão a gente não conseguiria, mas para adaptar eu tenho certeza que nós vamos conseguir, né? E aí, queremos aí no segundo semestre de 2014 fazer já esse caminhão circular pela região, não só Foz do Iguaçu, mas toda a região. Então, assim, foi muito interessante e a gente já está visualizando, já está conseguindo enxergar ele atendendo tantas mulheres aí, inclusive pelo tamanho do caminhão, Cris, nós vamos poder colocar não só o exame de mamografia, mas também o exame de colo de útero, né, que é o Papa Nicolau. Então, serão dois exames que serão ofertados através da tabela SUS. Aí sim, o Estado veio, falou, não, nós queremos participar desse projeto, porque nesse formato ele é o único, primeiro do Paraná. Então, nós vamos fazer, acho que vamos fazer até um teste, que de repente, se funcionar, pode estender aí para as outras regionais também. Bom, para 2014, então, muito trabalho. O trabalho continua, né? Vocês deram o início a muitos projetos, né? E agora, 2014, pretende dar continuidade a tudo isso, né, Cláudia? Isso. 2014, por exemplo, nós temos aí, identificamos também aí no financeiro da Secretaria, que nós tínhamos um recurso que já tinha sido reprogramado duas vezes, iria para a terceira vez de reprogramação, e se não utilizasse, seria devolvido, que é um recurso que é para a reforma dos CRAS e dos CREAS. Então, a população chega até um equipamento e, às vezes, o equipamento está mais caindo que a própria casa dele. Então, né, cadê a... Primeiro que precisa dar um suporte para a equipe que está ali. Às vezes chove, entra água. Então, nós identificamos que existia esse dinheiro, mas não sei por que não foi utilizado. Então, os equipamentos nossos, CRAS, CREAS, tem muitos deles que estão em situação precárias realmente. Mas nós identificamos esse valor e, esse ano, agilizamos, já conseguimos fazer todo o processo para que agora, inclusive, as plantas, arquitetônicas, estão todas já prontinhas e aprovadas. Essa documentação está toda já no compras para já no início do ano que vem já começar essas reformas. Então, vai ser muito importante porque vai levanta a autoestima do servidor e também dá a contrapartida do município para a pessoa que ele está atendendo, né? Porque ele está pagando os impostos, as pessoas estão destinando os seus impostos, as taxas, e no fim ele não está vendo aquilo revertido. Então, isso é importante, dar um melhor atendimento para a população. E fechamos, assim, acho que com chave de ouro ainda esse ano de 2013, que foi nós conseguimos aí para o ano de 2014 um aumento de 10% para todas as entidades que foram repactuadas para 2014. Então, também identificamos que a gestão passada ela acabou cortando de algumas 10% e outras até 20% dos valores das subvenções. Então, isso não é... A gente entendia que era justo, pelo menos, repor esse valor. Então, nós repactuamos para 6 meses e todas as entidades receberam 10%. 99%. Mas teve uma que teve um presentinho mais gordo nesse 99%, final de ano. Mais de 99%. Quase 100%, mais de 99%, quase 100% de aumento de subvenção, que é o Lar dos Velhinhos. O Lar dos Velhinhos passou um ano muito difícil, cheio de intervenções, o Ministério Público, a própria Secretaria da Assistência Social, que teve que colocar uma equipe lá dentro como fazendo parte dessa intervenção, passaram tantos, né, tantas situações difíceis e quem está lá, que na verdade que é, tem que, nós temos que pensar e olhar que são os idosos, ficaram passando, né, todas essas situações e essas instabilidades. Então, precisávamos fazer alguma coisa, né, e o Reni tem sempre falado desde o início, façam mais com menos, né, tem um limão, faça limonada. Então, seguindo nesse raciocínio aí, o programado é para que só em julho do ano que vem nós pudéssemos dar um aumento maior para o Lar dos Velhinhos. Mas foi um trabalho, Cris, sim, foi assim muito importante. Eu quero assim dizer que nós não aumentamos em nada o orçamento que foi programado, foi para a Câmara, os vereadores aprovaram aquele orçamento, mas foi um trabalho simplesmente de gestão, de bem administrar os recursos, mesmo porque esses recursos não são nossos, não são meus, não é do prefeito, isso aí é da população e a população quer ver bem aplicado. Então, nós fizemos um trabalho de gestão, né? Existia um serviço no município que tinha uma demanda muito baixa, que era um serviço exclusivo para atendimento para pessoas, mulheres de rua, com drogadição ou não, mas era um serviço de passagem para mulheres de ruas ficarem ali. E a demanda era pequena, mas a subvenção era significativa. Então, o que, que nós fizemos? A secretaria assumiu esse serviço, porque nós temos também o mesmo serviço sendo executado, mas era, tinha um serviço paralelo, nós tínhamos serviço executado que é no CRESPOP, no Mão Amiga. Então nós assumimos o ônus desse serviço e o valor dessa subvenção dessa entidade foi remanejado para o Lar dos Velhinhos. Então foi assim que nós conseguimos dobrar o valor da subvenção do Lar dos Velhinhos. O que eles ganhariam num ano, eles vão ganhar, receber agora em 6 meses. Então isso vai ajudar bastante. Eu tive em contato, em conversa com o Clóvis, que é o presidente da casa do Lar dos Velhinhos, e ele realmente me disse que vai ajudar muito, porque esse valor vai auxiliar, porque as pessoas, que nem ele me diz, as pessoas doam alimento, né? Então, alimento, graças a Deus, ele diz que o alimento não tem faltado, porque as pessoas estão, elas se doem, né? O idoso, a criança, ela sempre mexe com o coração, mas elas doam alimento, mas o valor, o pecuniário, o dinheiro, as pessoas acabam não fazendo, né? Elas preferem dar em alimentos. Então, como é que ele vai pagar os funcionários? Como é que ele vai pagar em alimento? Não dá. Então, alguém tem que fazer, e eu fico feliz que a prefeitura conseguiu, através desse trabalho de gestão, dar essa resposta para o Lar dos Velhinhos, que tanto tempo esperava, e também a população. Bom, Cláudia, tenho certeza que em 2014 nós vamos conversar muito ainda, né, sobre todas essas ações da Secretaria de Assistência Social. Eu quero te agradecer a tua presença aqui no CBN Foz, edição da tarde, e desejar que vocês tenham tanto sucesso, né, quanto em 2013. Eu sei que vocês estão aí no caminho certo, fazem tudo sempre, né, com o coração, sempre também seguindo, né, olhando para a população, olhando de frente para a população. E mais uma vez, obrigado e muito sucesso. Que Deus abençoe vocês, o trabalho de vocês aí em frente à Secretaria de Assistência Social. Muito sucesso em 2014, Cláudia. Amém. Obrigada, Cris. Eu fico agradecida pelo convite, para a gente poder fazer essa pequena prestação de conta para a população, para os ouvintes que são aí assíduos da CBN. Então, muito mais coisas aconteceram, mas assim, eu pincelei algumas coisas que eu acho que é importante a população saber, os seus ouvintes saberem, que nós estamos trabalhando sim, e eu espero também que no ano de 2014, aquilo tudo que a gente tem trabalhado, ano que vem realize, né? E aproveitar aqui para desejar aqui para os ouvintes, que Deus abençoe cada um de vocês, a sua casa, a sua família, que dê muita saúde e paz no coração, porque a gente tendo saúde e paz no coração, as coisas fluem naturalmente, né? Então, eu desejo a todos boas festas, né? Juiz nas festas aí de fim de ano, para que entre aí todo mundo saudável, feliz no ano de 2014, que Deus abençoe a nossa cidade Foz do Iguaçu e todas as nossas famílias. Um grande abraço e muito obrigada.